Paz do Senhor. O sistema de segurança nos aeroportos, eu acho isso muito bom. Porque afinal de contas, ninguém que possui uma arma, alguma coisa destrutiva, pode entrar nos aviões, porque se entrar ali, todos que estiverem lá dentro correm o risco. Eu fiquei meditando sobre uma cena, entrando lá nos céus, passando pela porta. Se tiver um detector de armas perigosas, de destruição em massa, e passando ali o senhor doutor fulano de tal, PhD, apóstolo, bispo, reverendíssimo, não sei das quantas, eles vão ouvir assim: mas eu não tenho nenhuma arma. E alguém vai dizer: você tem a pior arma e aqui não entra. Qual? Religiosidade. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.